alma manda expressando aquilo que toca. Pelos trilhos dessa vida, convocado pra batalha. Curitiba, minha cidade é minha sina. Rua é o palco, hip hop minha vida. Eu nasci pra acabar com a derrota, fazendo o que a alma manda, expressando aquilo que toca. É preciso mais amor, é preciso mais verdade. Abandonar a missão é como deixar de viver.